você, tento te ajudar, mas seu campo de força não me deixa entrar. Se a ponta do iceberg já é maior do que o Everest, imagina a raiz e tudo que tem por lá enterrado, soterrado embaixo do chão. Você faz coleção do que eu tento evitar. Você faz coleção.